Não vos preocupeis pela maneira com que vos haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer naquele momento. Ser-vos-á inspirado o que haveis de dizer. Não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus alerta os apóstolos e a nós. Nos alerta de uma realidade que enfrentaremos na missão. A imagem que ele usa é das ovelhas sem pastor. Ovelhas no meio de lobos. Um discípulo do Senhor não deve aspirar honras, mas muita coragem. Jesus diz: não tenham medo, eu vos inspirarei como se defender. Não recuem diante da provação, o Espírito Santo estará com vocês. E filhos queridos, isso vale para mim, para você, isso vale para nós. Nós estamos no mês de julho, muitas atividades pastorais foram interrompidas. E é preocupante porque quando chega nessa situação, muita gente desiste. Hoje, não sei porquê, mas quero dizer a todas as lideranças que estão me ouvindo. Não importa o problema que você enfrenta. Lute. Persista. Insista. O Espírito Santo estará do teu lado. O Espírito Santo estará com você. E eu quero clamar o Sagrado Coração de Jesus. Quero clamar esse coração que tem derramado tantas graças. Você ouviu o testemunho do Filho de Deus de Curitiba? Não lembro o nome. Estava na plataforma. Que encontrou no coração de Jesus muitas graças. Eu adoro essa música, sabe? Escute. Tenha o coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então entrar até descansar. Seu Deus ali espera e quer amar. Curar. Donizete, lá de Curitiba. É, foi. Obrigado, Giba. Tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão e dar muito carinho. Sagrado Coração de Jesus, acolha no teu coração aqueles que nesse momento de repente estão sentindo uma tremenda solidão. Aqueles que de repente nesse momento estão sentindo um vazio existencial grande. Sagrado Coração de Jesus, olhai por esse povo, principalmente aqueles que não tem ninguém por eles. Esses dias eu recebi um e-mail de um senhor. Ele deve estar me ouvindo, mas depois de falar muito da vida, ele disse assim: padre, é triste a gente chegar nessa idade e não ter ninguém por nós. Vamos rezar por essas pessoas, não importa. Não importa o que fizeram. Rezemos. Curai as feridas da solidão, do abandono e da tristeza. Me dá muito carinho. É, Senhor. Pegue lá a vasilha com água, a foto, a roupa. E você, ei, vem perto do rádio. O padre vai dar aquilo que tem de mais precioso. Você sabe o que eu tenho de mais precioso? É a bênção sacerdotal. O que um padre tem de mais precioso são as mãos ungidas para abençoar. E digo para você, se você está cansado, busque no coração de Jesus. Se você está se sentindo abalado, se aproprie da bênção agora.